Fecheiro 7. Querido Deus, não tarda a chuva a ir embora. Agora ela canta todo fim de semana no bar do Arpo. Ele ganha um monte de dinheiro com ela. E ela ganha algum. Além do mais, ela está a ficar forte outra vez e robusta. Nas primeiras duas noites, a música lhe sai bem, mas um bocado fracas. Mas agora ela canta com toda a força. As pessoas no quintal lhe ouvem sem nenhum problema. Ela e o Swain faz um bom par. Ela canta, ele toca viola. É agradável o bar do Arpo. Mesinhas a toda volta da sala com velas que eu fiz. Muita mesinha lá fora também, junto do riacho. Às vezes olho para o carreiro que desce de nossa casa e parece um enxame de pirilampo dentro e fora de casa da Sofia. À noite, a Xug fica desejosa de ir para lá. Um dia ela me diz: "Bom, menina Sally, está na hora de eu ir embora." "Quando?" pergunto. "No começo do próximo mês", diz ela. "Junho." "Junho é uma boa altura para nós lançar-se no mundo." Eu não diz nada e eu sinto mesmo que quando a Nettie foi embora. Ela se achega e me põe a mão no ombro. "Ele me dá surra quando você não estás", digo. "Quem?" diz ela. "O Albert?" "O sou", respondo. "Não acredito", diz ela. Senta no banco ao meu lado com muita força, como se caiu. "Por que é que ele lhe bate?" pergunta. "Por eu ser eu e não você." "Oh, menina Sally", diz ela e me abraça. Nós fica sentada assim durante talvez meia hora. Depois ela me dá um beijo na parte carnuda do ombro e levanta. "Não vou embora", diz ela, sem ter a certeza que o Albert nem sequer sonha lhe bater. Querido Deus, agora que todos nós sabe, ela vai embora dentro de pouco tempo. Eles dormem juntos à noite. Não todas as noites, mas quase todas, de sexta-feira até segunda. Ele vai no bar do Arpo ver ela cantar e lhe mirar. Depois, muito tarde, eles voltam para casa. Ele ri e fala e luta um com o outro até de manhã. Depois, eles vão para a cama até ser hora dela vestir e ir trabalhar. A primeira vez que aconteceu foi um acidente. Ele se deixou levar pelo sentimento. Foi o que a Xug disse. Ele não disse nada. Ela pergunta para mim. "Diz a verdade", diz ela. "Você se importas se o Albert dorme comigo?" Eu penso. O Albert pode dormir com quem quiser, não me ralo nada. "Mas não digo isso", respondo. "Você pode ficar de barriga outra vez?" Ela diz: "Não, tenho uma esponja." "Você ainda lhe amas?" pergunto. Ela diz: "Eu tenho aquilo que chama-se uma paixão por ele. Se alguma vez eu queria casar, escolhia ele para marido." "Mas ele é fraco", diz ela. "Não sabe o que quer. E pelo que você contas, é um brutamontes." "Mas ele tem coisas que eu adoro", diz ela. "O cheiro dele é perfeito para mim. E é tão pequeno, me faz rir." "Você gostas de dormir com ele?" pergunto. "Sim, Sally", diz ela. "Confesso, adoro dormir com ele. Tu não?" "Não", respondo. "O senhor pode lhe dizer isso. Detesto. Que há para gostar? Ele põe em cima de mim, puxa a camisa de noite para a cintura, se enterra. A maior parte das vezes eu finjo que nem estou ali. Ele nem dá pela diferença. Nunca pergunta como eu sente. Nada. Faz o que tem a fazer, sai e adormece." Ela desata a rir. "Faz o que tem a fazer", diz ela. "Faz o que tem a fazer. Ora, menina Sally, Tu fala de uma maneira, até parece ele vai na latrina em cima de você. É a sensação que tenho, digo. Ela para de rir. Tu nunca gosta? Nada, nada? Pergunta ela, confusa. Nem com o pai dos teus filhos? Nunca, digo. Ora, menina Sally, diz ela, então você ainda és virgem? O quê? Pergunto. Escuta, diz ela, aí embaixo, na sua xoxota, há um botãozinho que fica todo excitado quando tu faz, sabes o quê, com alguém. Fica cada vez mais excitado, até que derrete. É essa a parte boa. Mas há outras partes que também são boas, diz ela. Muito chupar aqui e ali, explica. Muito dedo, muita língua. Botão? Dedo e língua? Eu sento a cara tão quente, parece que vai derreter. Ela diz: toma, pega neste espelho e vai espreitar o que tem aí embaixo. Aposto que tu nunca viu, pois não? Não. E aposto que também nunca viu as partes baixas do Albert. Eu senti ele. Fico parada com o espelho. Ela diz: que foi? Tem vergonha até de ir olhar seu próprio corpo? Ainda por cima está tão bonita, diz ela, rindo. Toda catita para ir no bar do Arpo, toda cheirosa e tudo. Mas com medo de olhar para sua própria xoxota? Vem comigo, enquanto eu espreito, eu pede. E nós corre para o meu quarto como duas meninas traquina. Guarda a porta, digo. Ela ri. Está bem, diz. Não vem ninguém. A costa está livre. Deito na cama e puxo o vestido para cima. Baixo as cueca. Espeto o espelho entre as pernas. Bah! Tanto pelo. Os lábios da minha xoxota são preto. Por dentro parece uma rosa molhada. É muito mais bonita do que você pensavas, não é? Diz ela da porta. É minha, digo. Onde está o botão? Mesmo perto do cimo, diz ela. É essa parte que sai um bocado. Olho para ela e toco nele com o dedo. Eu sento um arrepio me atravessar. Nada de especial, mas o suficiente para perceber. É o botão certo para esfregar, talvez. Ela diz: enquanto tu olha, olha para as tuas maminhas também. Puxo o vestido para cima e olho para as minhas maminhas. Penso nos meus bebés a lhe chupar. Lembro do arrepiozinho que também sentia nessa altura. Às vezes um grande arrepio. A melhor parte de ter bebé era dar mama para ele. O Albert e o Arpo vêm lá, diz ela. E eu puxo as cueca para cima e o vestido para baixo. Tenho a impressão nós fez alguma coisa de mal. Não me interessa nada se você dormes com ele, digo. E ela me leva à letra. Eu me levo à letra. Mas quando eu ouve eles, os dois, junto, tudo que eu quero é tapar a cabeça com a manta de retalhos e tocar no meu botãozinho e nas maminha e chorar. Querido Deus, uma noite, quando a Xugo estava a cantar uma música bem quente, quem entra no bar do Arpo como um pavão? A Sofia. Vem com um homem grande, alto e pesado. Parece um pugilista. Ela continua a mesma de sempre, robusta e cheia de energia. Oh, menina Sally! Grita ela. Que bom lhe ver de novo. Até é bom ver o sol, diz ela. Pega numa das mãos dele. Mesmo se o aperto de mão dele é fraco, acrescenta. Ele até parece muito contente de lhe ver. Anda, puxa uma cadeira, diz ele. Toma uma bebida fresca. Me dá um copito de álcool, diz ela. Nota. No original, White Lightning, também conhecido pelo nome Moonshine, álcool de cereais ilegal. Fim de nota. O pugilista puxa uma cadeira, senta escarranchado nela e abraça a Sofia como se ele está em casa. Eu vejo o Arpo do outro lado da sala, com a namoradita de pele amarela. Olha para a Sofia como se ela é um kazumbi. Este é o Henry Broadnax, diz a Sofia. Toda a gente lhe chama de Buster. É um bom amigo da família. Como vão? Diz ele. Tem um sorriso simpático e nós continuamos a ouvir a música. A Shug tem um vestido dourado que mostra as maminhas quase até aos bico. Toda a gente está com esperança que alguma coisa rompa, mas o tecido é forte. Minha nossa, diz o Buster, não basta chamar os bombeiros. Alguém chama as autoridades. O Sou sussurra para Sofia. Os teus filhos, onde estão? Ela sussurra de volta. Os meus filhos estão em casa. E os seus? Ele não diz nada. As duas meninas já cresceu e saiu de casa. O Bub anda dentro e fora da cadeia. Se o avô dele não era o tio de cor do xerife, que é igualzinho ao Bub, o Bub já tinha sido linchado. Eu nem consigo acreditar no ar maravilhoso da Sofia. A maior parte das mulheres com 5 filhos tem um ar um bocado adoentado, lhe digo por cima da mesa, quando a Xuga acaba de cantar. Tu parece pronta para mais 5. Ah, diz ela, eu tenho 6 filhos agora, menina Sally. 6? Fico chocada. Ela sacode a cabeça, olha para o Arpo. A vida não para só porque nós saiu de casa, menina Sally. Tu sabe que não. A minha vida parou quando eu saí de casa, penso. Mas depois penso outra vez. Talvez tenha parado com o Sou, mas começou de novo com a Shug. A Shug aproxima e abraça a Sofia. A Shug diz, oh mulher, tu tens um ar delicioso. Nessa altura eu reparo, às vezes a Shug fala e se comporta como um homem. Os homens é que diz coisa dessa para as mulheres. Oh mulher, tu tens um ar delicioso. As mulheres falam sempre do cabelo e da saúde. Quantos bebés estão vivos ou mortos? Ou têm dente a nascer? Não abraçam uma mulher e dizem para ela, tu tens um ar delicioso. Todos os homens têm um olho colado no peito da Shug. Eu tenho os olhos colados no peito dela. Eu sinto os bicos ficar duro dentro do vestido. O meu botãozinho fica espetado também. Shug, digo para dentro. Mulher, tu tens um ar delicioso. Deus sabe que sim. O que é que tu faz aqui? Pergunta o Arpo. A Sofia diz. Eu veio ouvir a menina Shug. Tu tens um belo bar, Arpo. Ela olha em volta. Os olhos dela admiram isto e aquilo. O Arpo diz, é uma vergonha uma mulher com 5 filhos num bar destes à noite. Os olhos da Sofia ficam frios. Ela olha para ele, de cima a baixo. Desde que ele parou de enfardar, engordou muito na cara, na cabeça e no corpo todo. Causa da bebida de fabrico caseiro e de comer a sobra de churrasco. Agora ele é quase do tamanho dela. Uma mulher precisa divertir-se de vez em quando, diz ela. Uma mulher precisa ficar em casa, responde ele. Eu estou em casa, diz ela. Mas acho que fica melhor como bar. O Arpo olha para o pugilista. O pugilista empurra a cadeira um bocado para trás, pega no copo. Eu não luto as guerras da Sofia, diz ele. A minha função é lhe amar e lhe levar onde quer ir. O Arpo suspira de alívio. Vem dançar, diz ele. A Sofia ri, levanta, põe os 2 braços no pescoço dele. Dançam devagar, devagar. A namoradita amarela do Arpo amua junto do balcão. É boa rapariga, simpática e tudo, mas é como eu. Faz tudo o que o Arpo manda. Ele lhe deu uma alcunha. Lhe chama de Chia. Daí a pouco a Chia arranja coragem para interromper. O Arpo tenta virar a Sofia para ela não ver, mas a Chia não para de bater no ombro dele. Ele acaba finalmente de dançar com a Sofia. Estão a um passo da nossa mesa. A Xugo diz: ai, ai, e aponta com o queixo. Vai rebentar uma briga. Quem é esta mulher? Diz a Xia, numa vozinha esganiçada. Tu sabe quem é? Responde o Arpo. A Xia vira para a Sofia. É melhor tu lhe deixar em paz. A Sofia diz: tudo bem. Vira para ir embora. O Arpo lhe agarra no braço. Tu não tens de ir embora. Com os diabos, esta casa é tua. A Chia diz: como? Esta casa é dela? Ela te abandonou, foi embora de casa? Acabou, diz ela para Sofia. A Sofia repete: tudo bem? Tenta-se soltar da mão do Arpo. Ele lhe agarra com força. Ouve, Chia, diz o Arpo: um homem já não pode dançar com a própria mulher? A Chia diz: homem meu, não. Estás a ouvir, cabra? Diz ela para Sofia. A Sofia está a ficar um bocado farta da Chia. Dá para ver pelas orelhas dela. Se espetam para trás. Mas ela diz outra vez, para acabar com a discussão: ei, tudo bem. A Chia lhe dá uma chapada na cabeça. Que ideia a dela! A Sofia nem dá chapada como a senhora. Fecha o punho, puxa ele atrás e faz saltar dois dentes da boca da Chia. A Chia cai no chão, um dente fica pendurado no lábio, o outro aterra dentro do meu copo. Depois a Chia começa a bater na perna do Arpo com o sapato. Leva essa cabra daqui para fora, grita ela, com sangue e babas correr pelo queixo. O Arpo e a Sofia ficam parados, lado a lado, a olhar para a Chia. Mas eu penso, eles nem a ouve. O Arpo continua a agarrar no braço da Sofia. Passa meio minuto, mais ou menos. Por fim, ele larga o braço dela, baixa e conchega a coitada da Chia nos braços, arrulha para sossegar, como se ela é um bebé. A Sofia vem buscar o pugilista. Saem porta fora e nem olham para trás. Depois nós ouve o motor de um carro arrancar. Querido Deus, o Arpo anda triste. Limpa o balcão, acende um cigarro. Olha lá para fora, anda de um lado para o outro. A Chia não larga ele a tentar chamar a atenção. Querido isto, diz ela, querido aquilo. O Arpo olha através dela, sopra uma baforada. A Chia vem no canto onde eu e o Sou tá. Tem dois dentes de ouro brilhante na boca e sorri por tudo e por nada. Agora chora. Menina Sally, diz ela, que bicho mordeu no Arpo? A Sofia foi presa, digo. Presa? Pela cara dela, parece eu disse a Sofia tá na lua. Porque está presa? Pergunta. Desrespeitou a mulher do presidente da Câmara, digo. A Chia puxa uma cadeira. Fica especada a olhar para a minha boca. Como é que tu chama de verdade? Pergunto. Ela diz: Mary Agnes. Manda o Arpo te chamar pelo teu nome de verdade, digo. Assim talvez ele lhe veja mesmo quando está preocupado. Ela me olha, baralhada. Eu ignoro e conto para ela o que uma das manas da Sofia nos disse, para mim e para o Sou. A Sofia, o pugilista e os meninos todo foram na vila, no carro do pugilista. Ele saiu para fora do carro, na rua, como se eram gente importante. Nesse momento ia passar o presidente da Câmara e a mulher. Tantos meninos? Diz a mulher do presidente da Câmara, levando a mão na carteira. E são umas coisinha tão gira, diz ela. Para, pôs a mão na cabeça de um dos meninos. E tem dentes tão brancos e fortes, diz ela. A Sofia e o pugilista não diz nada. Esperam que ela passa. O presidente da Câmara também espera. Se afasta para trás e bate o pé. Observa ela com um sorrisinho. Ai, Milly, diz ele, sempre interessada nas pessoas de cor. A menina Milly toca mais uma vez nos meninos. E depois olha finalmente para Sofia e para o pugilista. Olha para o carro do pugilista. Olha para o relógio da Sofia. Diz para a Sofia: Os teus filhos estão todos muito limpos, diz ela. Tu queres trabalhar para mim? Ser minha criada? A Sofia responde: Poça, claro que não. Ela diz: Que foi isso? A Sofia repete: Poça, claro que não. O presidente da Câmara olha para a Sofia e afasta a mulher da frente, espeta o peito para fora. O que é que tu disse para a menina Milly, rapariga? A Sofia diz: Eu disse, poça, claro que não. Ele lhe dá uma chapada. Eu paro de contar a história. A Chia está na beira do assento. Espera. Olha outra vez para a minha boca. Não precisa contar mais nada, diz o Sou. Tu sabes o que acontece quando alguém bate na Sofia. A Chia fica branca como um lençol. Não, diz ela. Nada não, digo. A Sofia atirou o homem para o chão. A polícia veio. Começou a tirar os meninos de cima do presidente da Câmara, a bater com as cabeças deles, umas nas outras. A Sofia desatou lutar de verdade. Ele esteve de arrastar ela pelo chão. Pelo visto, eu não consigo continuar a história. Os meus olhos se enchem de lágrima e eu sento um aperto na garganta. A coitada da Chia se encolhe na cadeira a tremer. Eles bateu na Sofia, diz o Sou. A Chia salta da cadeira, como se tem uma mola no traseiro, corre para trás do balcão e abraça o Arpo. Eles ficam abraçados durante muito tempo a chorar. Que fez o pugilista no meio disso tudo? Pergunto eu para Odessa, a mana da Sofia. Ele queria lutar também, diz ela, mas a Sofia disse: Não. Leva os meninos para casa. De qualquer maneira, a polícia tinha a arma apontada para ele. Um só gesto e ele estava morto. Seis polícia. O Sou vai implorar para o xerife deixar nós ver a Sofia. O Bub tem tanto sarilho com a polícia e é tão parecido com o xerife que ele e o Sou se trata quase como família. Desde que o Sou não esqueça que é de cor. O xerife diz: Ela é louca, a mulher do teu rapaz. Você sabes isso? O Sou diz: Sim, senhor, nós sabe. Há 12 anos que ando dizer para o Arpo que ela é louca, desde muito antes dele se casar. A Sofia é filha de gente maluca, diz o Sou. A culpa não é toda dela. Além do mais, o xerife sabe como são as mulheres. O xerife pensa nas mulheres que conhece e diz: Sim, tens toda a razão. O Sou diz: Nós também vai dizer para ela que é louca, se nós conseguimos lhe ver. O xerife responde: Digam isso para ela, sim, e que tem sorte por estar viva. Quando eu vê a Sofia, não percebe como é que está viva. Eles rachou a cabeça dela, rachou as costelas, rasgaram o nariz dela de um lado, lhe deixaram cega de um olho, está inchada da cabeça aos pés. Tem a língua do tamanho do meu braço, espetada entre os dentes como um pedaço de borracha. Não consegue falar e está da cor de uma berinjela. Me pregou um susto tão grande que eu quase deixo cair a mala. Pouso ela no chão da cela, tiro o pente e a escova, a camisa de noite, a mamélia e o álcool, e começo a tratar dela. O cipaio de cor traz água para eu lhe lavar, e eu começo pelas fendazinhas dos olhos. Querido Deus, ele expôs a Sofia a trabalhar na lavandaria da prisão. O dia inteiro, das 5 às 8, ela lava roupa. Uniformes sujos, dos presos, lençóis e cobertores nojento, empilhado até cima da cabeça dela. Nós vê ela duas vezes por mês, durante meia hora. Tem a cara amarela e adoentada. Os dedos parece salsicha gorda. Aqui tudo é mau, diz ela, até o ar. A comida é tão má que ainda nos mata. Há baratas, ratos, pulgas, piolhos e até uma ou duas cobras. Se nos refila, ele nos tira a roupa e nos faz dormir num chão de cimento sem luz. Como é que tu aguenta? Nós lhe pergunta. Sempre que eles me pedem para fazer alguma coisa, menina Sally, eu faço como você. Salto e faz o que eles mandam. Ela parece louca quando diz isto e o olho ferido passeia pela sala. O sol inspira fundo. O arpo geme. A menina Shug roga praga. Veio de Memphis de propósito para ver a Sofia. Eu não consegue que a minha boca diz o que eu sente. Sou uma boa reclusa, diz ela. A melhor prisioneira que ele já viu. Nem acreditam que foi eu que insultou a mulher do presidente da Câmara, que atirou o presidente para o chão. Ela ri. Parece a letra de uma música. A parte em que todos foi para casa, menos a gente. Mas 12 anos é muito tempo para eu ser boazinha, diz ela. Talvez eles te deixem sair por bom comportamento, diz o Arpo. O bom comportamento não chega para eles, diz a Sofia. Para ter a atenção deles, é preciso rastejar pelo chão e lhes lamber as botas. Só penso em matar, diz ela. Penso em matar dia e noite. Nós não diz nada. Como é que estão os meninos? Pergunta ela. Estão todos bem, diz o Arpo, com a ajuda da Odessa e da Chia. Eles se safam bem. Diz obrigado para a Chia, diz ela. Diz para a Odessa que eu penso nela.